quero que vá além dos ouvidos, zumbidos destoados dos MCs que se sacrificam em cantos entoados em forma de protesto ou de verso improvisado, e que cheguem em sinestesia ao entender o recado, que é embolado, mas espero que entenda a sessão onde jorram palavras simples, encharcadas de paixão pela cultura de gringos que hoje encanta brasileiros, da mesma forma que Jobim fez com os estrangeiros que não foram os primeiros a falar de sentimento. Mas espero que essa ultrapasse esse momento onde me encontro só pra escrever algumas linhas, depois ressuscitar os mortos pra fazer algumas trilhas que podem me levar ao palco, também a lugar nenhum. Mas intensamente só espero a opção número 1, que é o mínimo que qualquer MC pensaria, independente do palco ou do sucesso que faria, porque é simplesmente o momento em que disponho um pedaço de minha alma pra realizar mais um sonho. Pra realizar mais um sonho. Um romântico incurável, um MC inveterado, um papel vazio e um coração lotado pra quem escreve com sentimento. Palavras não surgem a todo momento. Um romântico incurável, um MC inveterado, um papel vazio e um coração lotado pra quem escreve com sentimento. Palavras não surgem a todo momento. Queria que todas essas chegassem aos neurônios e que não fossem absorvidos somente os antônimos, que pra mim significa o contrário dessa paixão. Por isso tento expurgar o ódio de meu coração. Como se sabe, amor e ódio não são linhas paralelas. Eles se cruzam todos os dias entre becos e artérias, de grande circulação ou não, em pensamentos disputado todos os dias na busca por argumentos que solucionem estereótipos, o fim do mundo caótico, quando tudo se acabar e o ser humano não ser mais metódico. Eu quero estar ali e observar o sol nascente e ver todos entenderem que somos parte e que isso faz parte da gente. Se ainda busca as diferenças, fique atento. Somos tão diferentes por fora quanto somos por dentro. Observar o exterior te faz perder a calma. Olhe nos olhos, veja quão somos iguais, já que os olhos são espelho da alma. Já que os olhos são espelho da alma. Um romântico incurável, um MC inveterado, um papel vazio e um coração lotado pra quem escreve com sentimento. Palavras não surgem a todo momento. Um romântico incurável, um MC inveterado, um papel vazio e um coração lotado pra quem escreve com sentimento.